Vi-o passar entre um bando de nuvens e a cidade embaciada por uma manhã chuvosa. O ar teimava em juntar-se à nossa conversa. Naquele instante, ninguém se atreveria a lançar-lhe uma pedra. Sulcando a toalha da névoa que atravessava o parque, viu num quadro de Picasso.